Leito Explosão e o Emerson da Coca-Cola, tô aqui. Eu nunca deixei de te amar. Toma! E vamos! O homem tá revirando a HD! Janjão tá agonia, hein, Janjão? Que é? Ela não vem mais, não, mano. O aniversário da mulher do Hulk Light! É o que tá todo enrolado. E o quê? Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Assim, bora, Yuri! Uma canta, meu sentimento. Não bebe, Júnior. Não vou pagar ninguém hoje, hein? Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava ausente. Não penso que tu vai pra tua casa. Mas que sempre eu te amei. Olha o Cleiton Explosão, já falei, mano. Gente, e o Jabuti. Bora, Jabuti. Não quero ver te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo. Oi, Gabi. Que eu vou ficar. Tudo bem? Mas em tua vida não vou mais estar. Bora, Eduardo. Não vai embora, ai, ai, ai. Chube, pai, ai, ai, ai, ai, é deles, é o Boco Rolo Tututu. Sem tirar de dentro, não era nem essa, ó. Carolzinha, Carolzinha, tô até com medo de ir aí agora, hein. Você já sabe. E o quê? Mas você não quer saber das minhas verdades. Tá rápido, Lohia. Isso. Não fala com a Fabíola, Gil. Isso é amor o que eu sinto por você. Tchaca, fez mó lambança aí. Quer saber? Você não quer saber. O cara veio com a Carol e não fez nadinha, mano. Isso é amor o que eu sinto por você. Mas você não quer saber. Você não quer. Prepara aí, Lurian. Preparado. Desde 2:30, né, Lurian? E o quê? Tudo que eu quero. Lelezinha e Anne juntinha, meu. Estar bem contigo. É, Lele. Você só me vê como um amigo. Você, mas você não quer saber. Você não quer saber. Fabiano, fica aí, hein? É amor. Replay. Ivone! Eu sinto por. É que vocês estão escondidos hoje, né? Mas você não quer saber. Você não quer saber. Já já tem pressão, já já tem Cris, já já tem Lurian. Banesco, nosso portinho, já normalizado. Mauruzão, Maurete! É com o Mauro. Quer, filho? Nossa, amiga Esperta também tá por ali. Abração pra você, Esperta. Quem? Lá na boca do lago. O Esperta, Esperta, Esperta, Esperta, Esperta. Ah, tá. Bora, Esperta, abração pra você, meu brother. E tá desde sexta-feira com a gente. E agora a gente tá mandando abração pra ele, né, meu irmão? Tamo junto, garoto. Sempre! Mandaram um abraço pra Dani, mano. Para você. Não pode mandar muito, hein? Oi, Dani. Do nosso amor. E a galera do Caçanheiro aqui do Bradinho Esquerdo, hein? O Alexandre tá todo enrolado, mano. Oi, lindo de... O cara tava brigando com a lona aí. Não sei o que foi que a lona fez, mano. Quando você tocou esse som. Maracuia, parabéns pra você, meu irmão. Cadê a Mariazinha, hein? Ele nem sai daqui, Alexandre. Cadê a Mariazinha, hein? Jotação na cadeia. Bora meter pressão que é até 5:30. Balu! Acabei de falar, mano. Acabei de falar esse jabuti aí, mano. Porra, Fabiano. Esse tá tem, hein? Vê se dá tempo aí, filho. Fênix! Oi, Silvana! Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Tchaka pra entrar. Chamei o Lurian e vai. É, gavinhetada, né? Comemo varai xereca, varai xereca. Meu sonho é ter uma vinhetada assim, ó. Cheguei. Oi. Vander, tô mandando foto aí, Vander. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe. Olha, a Edilena Santos tá aqui com a gente, obrigado. Puxa amigo e vem dançar, mostra tudo que cê sabe que o Livinho. Vou tirar tua carteira, hein? Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada, nem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Alô, Cris? Coisas da vida. Quer virar minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha cara. Idiota. Idiota. Tomou chip pra caralho e quer sentar na minha pila. Idiota. Olha, a Cássia Santos tá com a gente. Olha, gente, agora que eu tô olhando o WhatsApp aí, tá bom? Bora aproveitar, mandar sua foto, pedir seu abraço. Agora que eu tô mandando, agora que eu tô olhando o zap aqui. Tu se fudeu agora, tu tá depressiva. E quer ser minha amiga. Vai tomar no seu cu e na bucetinha. Já aproveita o embalo, vai pra casa do caralho. E vai se fute, fute, fute, fute, fute, fute, fute. Eu tô só calado. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na bebê. Meu parceiro DJ DJ Mauro. Tá aí o Ronald de Goiás. Ronald de Goiás, né? Ronald de Goiás. Ah, agora o Boga Cris. Tomo na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. Alexandre CD. Também tá aqui do Imagina, cara, é o patrão, é Mauro. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. A Ei, papai! Cadê o Ziel? Cadê o Ziel, Luria? Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, ganha jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou. Eita, nós! O Ziel tá no berço, o homem do Barão Vermelho. E a preta, a esposa do Helclash, cadê ela? Hel, cadê ela, filho? Já já tem parabéns, minha filha. Deixa comigo, deixa com a gente. Pra mim você é a número um. Pra mim você é a número um. Cris, vamos na banda, vamos aquecendo. Rodrigo, Vander. Primeiramente, deixa tudo no escurinho aí. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Tudo no escuro, mano. Talvez que você ligasse assim do nada. Que dorme em cama separada. Quinta vez. Pega, moleque, não faz assim. Primeira vez. Gente, a parada é a seguinte. Vamos deixar por conta de vocês. Quem não tem hora pra chegar em casa, quem não vai trabalhar mais tarde, vai cantar bem alto. Quem tem Deus no coração aí vai cantar bem alto. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Bora aquecendo, bora aquecendo. Já já tem pressão. Bagulho doido. Fala de destina. Mas se eu não for mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. O Riel China, tá? O China. Ei, meu filho. De te perdoar. Júlio Miranda, meu amor. Eu tô falando mal de você. Bora, sapo! Yuri GDS! Obrigado, Tati! Tati Malteria! A Tati e a tropa! Obrigado, minha família do Castanheira, pra completar os três dias com a gente! Galera que segue, segue, segue! Obrigado, meus eternos Caixa Baixa! Fala, Chubi. Bota na pressão, papai do Rian. Ui, mano. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. De uma só errada pra te perder. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. E um minuto só perdi você. E aí, como é a parada? Fala! Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu joguei. Rapaz, esse microfone. Coração. Só testando, filho. Coração. Obrigado, meu xará, Cris. O homem do Marex está aqui com a gente. Obrigado, Ellen! Ellen Pressão! Ela do São José. Vamos chegando, vamos sacudindo. A maior pressão de aparelhagem dos bairros. Tá na área, menino. Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Prepara aí. Chama. Vai. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Júlio Miranda, pra cima! Vai começar o combate. Chaca, chaca, chaca. Carol! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma. Paga bicho, mano, olhão! Bora pro segundo round, tá aí? Tá no berço! Vai começar o combate. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. E o boy da potência aí. E aí? Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoa assim de roveira? Que tal dar um tempo de compromisso? Não vem curtir a vida de solteira comigo, então não. Quero me meter na relação. Mas não vai, hoje Miranda, xirá. Pra vacilão, mostra pra ele que hoje tu tá. Aí o Cris faz diferente assim, ó. E se ele duvidar, mostra do que é capaz, então. Eu chuto o balde. Nós mete o louco, esse é de vai. Gaiola é o troco. Vem ficar comigo só por um momento. Um, dois, vai ligar bagulho! Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai pra banda bucetinha. Sem essa de ficar dividida. Troca amor por putaria e vem curtir a vida. O Iliane. Desce, desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai pra banda bucetinha. Sem essa de ficar dividida. Deixando batidão, e deixando batidão, e deixando batidão, e deixando batidão, e deixando batidão. Lurian, Lurian, virou rave, virou rave, não tem jeito. Sexta-feira tem muito show, Mauro Sou e Crocodilo. Sábado, vamos até o Tapanã, Mauro e Robson, na cervejada do Cid Daniele. Domingo é no Porto, família. Vai até de manhã o rock! Bagalhão, bagalhão, bagalhão! Bota pra cima! Bota pra cima! Um, dois! Agora! Isso é trip som de dumbozinho. Cada taladinho. Jane, Jane, Jane, muito prazer. Prazer lhe rever, meu amor. Jane! Jane da Vila da Barca! Quebra de ladinho, pressiona porra ao som desse pontinho. Cara no talentinho, quebra de ladinho, pressiona, flex, flex, flex, flex, flex, flex, flex, flex. Vai flexionando que é o hit mais tocado do mundo! Ainda não. Só tá aquecendo. do Rian, bora aproveitar, deixa. E cantar logo os parabéns pros nossos aniversariantes. Bora aproveitar logo a deixa, vai. Tá do berço hoje, a Britinha, parabéns, meu preta. Eu passei o recorde, a mulher, a esposa dele, hein, tá no berço hoje. Muitos anos de vida, saúde, prosperidade. Muito sucesso. Que papai do céu lhes abençoe muito, muito, muito, muito, muito, muito. Meu parceiro Leão também tá no berço hoje. E a gente vai cantar os parabéns tudo junto aqui no Mauro. Viu? E aí, Mauro, vai pra cima, vai pra cima. Hoje é, meu filho. Puxa os parabéns, filho. Puxa os parabéns. Puxa logo. Pode cantar. Puxa logo. Pode cantar os parabéns. Parabéns, vai. Um, dois, três. Parabéns pra você. Canta aí. Nessa data. Bora ver. Alô, seguranças. Agora. Não, já foi ajeitado. Puxa de novo. Parabéns pra você. E nessa data que dá e muitas felicidade. E muitos anos de vida, muito sucesso. Na minha cara, por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Foguei pra tudo. Obrigado pelos caixa baixa da Sacramenta. Amigo Alexandre, o Marcos, o Maioco, o Tarcísio, o Leozinho, o Henrique. Voltei pras putas. David Super. É agora! Estancou. Acelera. Explode o bagulho. Tire pressão. Vai! Vou puxar o seu cabelo, te dar bastante na bunda. Toma de tapinha. Rapaz, a Fernanda do Mel está aqui com a gente, Gil. Você vai fazer o quê? Vou puxar o seu cabelo, te dar bastante na bunda. Toma de tapinha. Oziel, Tubarão, joga o Brasil, para o parabéns. Chama aí, Gil. Pediu pra parar, parou. Quem é do Flamengo que tá aqui, joga o bracinho pra cima aí, meu irmão. Eu não quero saber da seleção brasileira, eu quero saber da seleção do Flamengo. Segue o líder! 3, 2, 1, sacode tudo, vai! Doente de amor. Pra sacudir, no 3, no 2, e explode, meu ponto! Caneta azul, azul caneta, puta que caneta azul está puta que pariu. Na buceta. Puta que pariu. Ora, porra de caneta azul. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Na voz. O bagulho tá dando, Gilo! Vai, vai, vai! Pode avisar todo mundo que eu tô numa gabinada. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Eu tô gostando de uma prostituta. Que ela é? Ela puta! Dar o olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Barreiro. Tu já sabe qual é. Agora, Gil. Você dá pé, é o verdadeiro puteiro. Diz assim, vai. Vamos. Maxi da Red, ele valeu. Que tá tudo. Céu, céu. Só quem tá solteira, só quem tá solteira, só quem tá solteira, vai. Senta, senta, senta, Gil. Aqui é onde a filha doida e a mãe não vege. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda. Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala pro, uma bala. Quando o Cris tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Cris tá tocando, olha o que a galera fala. Telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone, telefone. Mas eu quero, telefone, mas eu quero, telefone, mas eu quero, telefone, mas eu quero. Mais pólvora. Você partiu meu coração. Quem sabe canta, quem sabe canta, quem sabe canta, vai. Não servi. Canta pra mim, canta pra mim, canta pra mim, vai. Todo mundo. Agora vejam só o jogo virou. Tá bonito, tá bom. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. E aí, meu irmão? Graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só. Um, dois. Como esse mundo gira, como isso não contou. Cris. Todo DJ cai, todo DJ cai. Caiu o DJ do Batalha Sul, caiu o DJ do Pop. Eu vou tentar cair aqui do Raiga Blindado agora, mano. Eu vou cair que eu tô porra, vai. 3, 2, 1. É agora! Olha o M aí! Quem sabe conta, vai! Todo mundo, vai! Chamando de meu todo mundo, todo mundo, todo mundo, vai, todo mundo, todo mundo, vai. Agora. Canta todo mundo, vai. Tá lindo demais, poxa. Eu sei, aqui se faz, aqui se paga. Quem em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Todo mundo, vai. Você chorar, me pedindo perdão. lindo demais. Eu vou voltar pra você. E aí? Pode chorar, pode sofrer. Musicão é bicho. Mas eu vou voltar pra você. Vai no carrinho, vai no carrinho, vai no carrinho. Vai, vai, vai, vai. Um, dois, filho. Vai, vai, vai. It's the kind of beat that go, go, go, beat that go. Eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Vai! Ei, em machucar seu coração. Sabe como é que é? Hoje sei o eu não. Dói as... Parabéns, meu irmão! Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais. Mulher me enganou, falou que ia dormir. Quando eu cheguei no rock, a desgraçada tava aqui. Pega, pega, pega. E aí, Vinícius? Tava aqui, pega, pega, pega, pega, a desgraçada tava aqui. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas... Vinícius tá CL. Tu que banca. Ele tá aqui com a gente. Esse, mano. Desgraçada, tá fazendo comigo. Falou que ia dormir, tá aqui com meu amigo. Falou que ia dormir, tá aqui com meu amigo. Tu foi corno e se fudeu. Não me deu valor e eu fiquei com amigo seu. Chumi. Cadê o Peia? Cadê o Elisé? Elisé, meu filho! Ai, Patrião! Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Mudou quando soube que a minha ex. Mas eu. Gil do meu lado direito! Meu parceiro Renan! Do Mauro. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica. Assação, cada um por si com a gente, valeu. Tivesse outro alguém, já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós. Gente, vocês agora, bora cantar. Agora. Sado, me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agiliza assim. Assim, pressão, pressão, vai! Vai, vai! Eu não! Fica esperto que vai aparecer no telão! China! Can you go? Olha só, atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão. Bora lá, China! Catucadão, catucadão. Tu fala de amanhã, catão. Tu fala de amanhã. Bora lá, China! Ai! Desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Meu sonho era ver uma voando. Nosso parceiro Douglas do Rio, que está aqui com a gente, velha guarda. Midiba. Essa é a história aqui do Aya. As produções. E aí, Ricardinho? Tu sabe que tu é magro? É cocada boa, não é? É, é cocada boa. Ih. É cocada boa, não é? É cocada boa. Vai, vai! Quem sabe tem som de... Vai virar! Tá tardinho, quebra de latim. Impressiona por azul desse pontinho. Ficaram tardinho, quebra de latim. Impressiona por azul desse pontinho. Eu vou pro baile da Colômbia. Baile da Colômbia. Pro Mauro é de noite. Chega em casa, sabe? De dia. DJ Lohan que tá tocando. Pra checa, pra chequinha. Bota tudo na novinha. Pra checa, pra checa. Bora, César. Bora, César. Bora, César, César. Bora, César. Bora, César, vai. Start it now and bring this motherfucker down. Cássio Santos também tá aí. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio. Duas vezes, vai. Tu vai fuder no céu, pir... De novo. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu. Jano do trem, tá aqui no lindo, ah. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é vai, Romarinho. O Pia é daquele jeito. Tu vai dar pra um? Vai. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Fala, Deus! É recíproco, meu irmão! Parabéns, viu? Cadê a Tati? Cadê a Tati, hein? Tati, o Tati, cadê ela, Ju? Vai, Eduardo! Tava logo cedo lá na laje do Olhão. Por lá, moleque, a gente boa pra caramba. Parabéns, Olhão! Tamo junto!